eleitos e predestinados pela fé. Na própria Bíblia há um entendimento que supera tanto o argumento do calvinismo quanto o do arminianismo. Os dois entendimentos são válidos quando se admite que o fator para a salvação dos escolhidos é a fé. As duas vertentes têm grandes homens de fé com grandes e poderosos ensinamentos baseados na fé em Jesus Cristo. A fé, que sempre será precedida por verdadeiro arrependimento, é o princípio estabelecido por Deus para operar a salvação sobre os que creem. O livre-arbítrio de fato existe, a tal ponto que Deus precisa lutar com o coração do homem impelindo na direção do arrependimento. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Gênesis 6:3. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho, e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ezequiel 33:11. Porém o livre-arbítrio está sujeito à fé, e só existe e opera através da fé, pela qual vem a salvação, o que num plano maior elimina a necessidade de se condenar tanto uma vertente quanto a outra, pois as duas defendem e promovem a importância primordial da fé para a salvação. Não estou dizendo que não haja pontos falhos nas duas interpretações. Somente a revelação das Escrituras é perfeita. A predestinação é um decreto inquestionável de Deus, a tal ponto que ela suporta o livre-arbítrio, e o poder de presciência de Deus está acima do livre-arbítrio, sem precisar destruí-lo, pois o veículo que Deus escolheu para salvar os eleitos é a fé. A pregação do Evangelho tem por objetivo principal gerar fé no coração dos ouvintes, tem por objetivo principal a salvação de almas. O surgimento da verdadeira fé em um coração abre o caminho, a condição e a legalidade para Deus perdoar os pecados daquela pessoa e lhe outorgar, pela vida e justiça perfeita de Cristo, o dom da vida eterna. Se os pregadores e teólogos de hoje tivessem um pouco mais de visão e discernimento espiritual, que se adquire na obediência contínua, busca sacrificial e caminhada na presença de Deus, haveria menos desavenças e divisões no meio da igreja. A igreja não é uma organização política nem uma empresa de negócios. A igreja é a atual portadora e extensão do reino de Deus sobre a terra entre todas as nações, e que não reside em nomes, nem em entidades terrenas ou templos, mas é o corpo de Cristo, composto por todos os santos, os que são verdadeiramente salvos e nascidos do Espírito pela fé no Evangelho. O cabeça deste corpo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, está sentado acima de todos os céus, à direita de Deus. É um mandamento de Deus e de Cristo que a igreja seja unida, em um só pensamento, espírito, alma e fé, debaixo do senhorio de um só Deus e um só Senhor. Seria lógico que a desavença teológica da predestinação tenha poder de dividir o reino ou a palavra revelada de Deus? Certamente que não. O Evangelho é perfeito, mas só o Espírito Santo pode dar a correta interpretação das realidades celestiais contidas nele. A fé é o princípio de tudo. Os homens e mulheres deste mundo nascem com um único objetivo maior, para enfrentarem uma prova celestial e divina de fé. Em suma, a fé salvífica significa reconhecer a Deus por verdadeiro pelo testemunho e obra redentora do seu Filho. Não se consuma discutindo teologia, apenas ore, estude as Escrituras e ande na presença de Deus para adquirir testemunho, visão e discernimento da palavra da verdade. Conhecer a Deus é infinitamente mais poderoso do que se despedaçar discutindo teologia. Não estou dizendo que você não deve estudar toda a teologia que seja bíblica. Estude, sim, começado com um completo conhecimento da Bíblia, mas adquira a tua visão de fé conhecendo pessoalmente o Todo-Poderoso Deus da Bíblia que você prega. Deus é real e vivo, eternamente vivo. Ele é mais importante do que teorias e discussões. Para se ter o poder de Deus, você precisa conhecer o Deus do poder. Ter contato com o onipotente e bendito Pai Celestial que nos salva, em Cristo, ainda será mais importante do que um diploma de teólogo, seja como for. Ele é o nosso Pai Celestial. Ele é, pelo menos se formos realmente salvos em Cristo. Isto é mais importante do que as demais coisas, crer em Cristo e se tornar uma nova criatura, segundo a sua vida e a sua imagem, que se inicia primeiro em espírito. Ter a vida de Cristo é o maior de tudo, e isto vem somente através de uma sincera e rendida fé. A fé vem quando a pregação do Evangelho é feita com testemunho e poder, não somente com palavras, mas com testemunho e poder. O centro do Evangelho é Jesus Cristo, e isto é tudo o que importa. Se Cristo realmente for o centro da pregação, o testemunho e o poder se farão manifestos, e as almas crerão, e haverá salvação sobre elas. Não podemos dividir o Evangelho, ele é uníssono, singular e integral. Ou será que, porventura, é dividido? Certamente que não. Eu mesmo estou, aqui, argumentando com vocês que invariavelmente existe e sempre existirá um ponto de unidade para resolver toda a questão teológica ou interpretativa da Bíblia, pois o Evangelho é perfeito, e toda a obra de Deus é perfeita. Se eu também, ou outro, porventura, estiver incorrendo em erro, ainda assim a verdade de Deus e da sua palavra permanece eternamente uníssona, singular e indivisível. A predestinação soberana de Deus e o livre-arbítrio podem ser harmonizados pelo mesmo fato de que a eleição é decretada pela presciência de Deus, mas não por sua imposição. A salvação vem pela fé livre, dada pela livre graça de Deus e pela oferta de salvação dada a todos os homens, que estão livres para crerem ou desprezarem o Evangelho. Deus elegeu e predestinou os eleitos não por caprichosa escolha ou imposição de vontade, mas porque Ele é Deus e conhece o interior dos corações e todo o futuro desde a eternidade. A eleição foi realizada antes da fundação do mundo, antes de Adão pecar. E quem é aquele que, estando ainda neste mundo, pode explicar a eternidade, onde Deus habita e de onde Ele faz os seus decretos? Somente os eleitos, em quem existirá a fé, responderão à pregação do Evangelho e serão salvos. Entendendo assim, tanto temos a segurança da salvação como também a obrigação de lutar pela fé, de permanecer na fé até o fim e de lutar pela pregação do Evangelho, lutando com o coração de todos os homens quantos possíveis, absolutamente, sem vacilo algum, para que a fé nasça no coração dos eleitos, os quais ninguém de antemão conhece senão Deus, e eles possam alcançar a salvação. O apóstolo Paulo disse, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. 2 Timóteo 2:10. Ou seja, a predestinação não significa acomodação ou descuidado, mas um maior esforço, perseverança e luta no caminho da fé até o fim, pois, segundo as Escrituras, a eleição tem que passar pela prova da fé, onde aquele que é verdadeiramente salvo passará por tribulações e combates de aflições para que a verdade da vida de Cristo seja provada e manifesta nele. Se alguém não perseverar até o fim, e desistir da fé, significa que a eleição nunca existiu neste. A eleição não prescinde que o eleito passará por provações, e terá que perseverar e vencer um grande combate de fé permanecendo fiel até o fim, se tornando uma testemunha da verdade e do poder de Cristo pela paciência que lhe dará vitória no caminho da fé, provando nele a real existência da vida eterna. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Hebreus 3:6. A predestinação é decretada pela previsão da fé dos eleitos, e não por imposição da vontade divina, pois se dependesse primeiro da vontade divina, antes da fé, então todos seriam salvos, porque está escrito que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2:4. E sabemos, como também está escrito, que nem todos são ou serão salvos. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. 2 Coríntios 2:15. Continue você mesmo lutando no caminho da fé permanecendo fiel até o fim, pois se você desistir, será manifesto que você não é um eleito e você se perderá. Se você tem a verdadeira eleição e salvação, você deverá lutar no caminho da fé até o fim, para se manter fortalecido na própria fé, na obediência da prática constante da palavra de Deus e na comunhão ininterrupta com Ele em oração, e na unidade e comunhão com os demais irmãos na fé, com todos os outros verdadeiramente eleitos em Cristo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. 1 João 5:1. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. 1 João 4:21. E você não poderá deixar de se esforçar na pregação do Evangelho, após adquirir o devido conhecimento das Escrituras, com o poder do Espírito Santo, crendo ou não no livre-arbítrio, e lutar com o coração dos homens para que o joio seja separado do trigo, e os eleitos para a salvação sejam manifestos e salvos, através do surgimento da verdadeira fé no testemunho da palavra de Deus em seus corações. https://decretosdafé.blogspot.com